torre de Salvador Golf. Rono 076 no curso localizador, Alá de uma Vista, boa noite. 076, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando. Na próxima quilo, 4209. Jet 6747, mantém a posição. Mantendo. Ingressa pelo Pátio 3, o Azul 4209. Afirmativo, esquerda, Pátio 3, a alfa tá fechada aí nesse trecho. Chame para ingressar Pátio 1, seu portal vai ser 8. Paciente, vai ingressar aqui no trecho, vamos ingressar no 1. 604, decola os 34, controle 1, no 9 decima 8. 98, vou na 604. 63-03, pushback, acionamento, gate 1. Número está autorizado, chame táxi. ONU autorizado, chama a velocidade 63-03. Gol, ONU 604, controle, contato, radar. Contato, ONU 604. Livre pouso, vento 100 graus, 8 nós. Livre pouso, gol no 076. Ingresso no posição 1, no pátio 1, 209. 4209 está autorizado, ingresso à esquerda, pátio 1, no portão 8. À esquerda, pátio 1, no portão 8. Para o WebJet 6747 após o tráfego, a linha mantém? Autorizado agora, né? Mantém, 6747. Gente, a linha mantém o WebJet 6747. Para o táxi, o Oceaner 6303, com 122 a bordo, 410, voltando, galera. Eu livre o táxi à direita até o ponto de espera, confio o seu problema. Mono 22. 122. Ok, tô ciente, chama o ponto de fila pronto. Chamarelas prontos, 6319. 076 tá no solo. Se nem o seu solo for os 38, o táxi não me escuta via Alfa e Kilo, entra no pátio 3 e chame para entrar no pátio 1, ok? Alfa Kilo, pátio 3, chamará para o pátio 1, 1076. Decolagem, o 6747, o vento 1,00 graus, 8 nós. Livre decolagem, o FJ 6747. Está no ponto, espera pronto. Gente, autorizado a linha manter, o 6303. A linha manter, 6303. No 604, chame Recife, frequência 12685. Recife 12685, gol 1604. Meia 747, decolou os 41, no controle 19.8. 19.8, boa noite. Controle Salvador, boa noite, objeto 6747. Web 747, controle, está em contato, radar. Controle, FJ 6747, solicita para o direto Ledo, se possível. Autorizado. Autorizado, presente Ledo, obrigado. Na escuta para ingresso no pátio 1076. Autorizado, ingresso em frente e portão 5, logo na entrada do pátio. Gente, portão 5. Livre decolagem 6313, vento 1,00 graus, 1,00 nós. Livre decolagem 6313. Salvador Azul 4209. 4209, precisa. Autorização de tráfego 360 para Confins. Recente o 4209, aguarde 4 minutos. Escuta, tem a saída prevista? Só um minuto. O D313 decola aos 44, controle 119, decimal 8. D313. 119,8 agora, 6313, boa noite. Aqui, o 4209 agora, pronto, tá com o tempo? Prossiga, pronto. Está autorizado para Confins no nível 360, via Pesuru 16, decola da 10, curva direita na saída da El, Leda e depois voa Bride. Aciona 5174 e o controle é 119.8. 360 via Pesuru 16, decola da 10 da El, Leda, Bride, aciona 5174 e 198, controle 4209. Correto, chama para o acionamento. Vá. Confit to Bont Arrival, altimeter 1014, when we ready to descend, clear to 4000. We are now trying Bont, when able for descend, we are clear at 4,5515. Web 747, chame o Centro Recife, 1251. Para Centro Recife, 1251, do objetivo é 747, boa. Boa. Torre, é o gol no 074. 074, sim. As condições solicitando o nível 380 para Guarulhos. Ciente, está pronto para a cópia? Pronto. Está autorizado para Guarulhos no nível 360, que é negativo o 380, autorizado 360, aperisque 50, aerovia, decola da 10 com curva direita, na saída da El, Leda e depois voa PDEV. Aciona 5175, e o controle é 119.8. Positivo, então estamos autorizados 360, para Guarulhos, decolada 10 com curva direita, Nadal Leda, depois PDEV, chamando o controle 119.5, código transponder 5175, 119.8, né? 119.8, correto, chama para o acionamento. Chamará, só tem confirmando a temperatura agora? Agora 29 graus, ok? O artista, informação Zulu. Positivo, obrigado. Oceano 313, se chame Recife, a frequência 251. 1251, boa noite, bom dia. Boa noite. Trip 5515, request descent. Clear to start descent. Down to 4000. Yes, sir. Welcome. Copia. pronto, pushback, acionamento, não 84209. Autorizado, chame táxi. Chame táxi. Close speed restriction at Pelo. RP 5515, maintain speed, clean to 2000, disregard out to the head. Down to 2000, disregarding speed restriction and altitude 5515. Fly direct to Duna. Direct to Duna, 5515. 3178, número 2 para pouso, velocidade 210 mais. 210 mais, Dan 3178, segue como número 2. Está passando 5000 em descida para 2000 pés, vetoração para sequenciamento. Esquerda proa 030, tem como limite localizador. 030 pela esquerda, limite localizador. 131278. P5515, clear to the ILS approach. Cleared. ILS approach 5515, report established. Está passando 4000 para 2000, reduz até 180 mais, direita para 080.